4900, desça para nível de voo 050. Vira direita, 121, decimal 1. Direita, 1211, passarela. Estabilizado, tá, 3600. 3600, compartilhe para a assinação, chame a torre, 118, decimal 95. 3600. 3152, autorizado, sinal ILS, pista 90, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 3952. Oscar Tango Vitor, convite para controle? Necessita desvio de 10 graus à esquerda para livrar a formação. Autorizado, Oscar Tango Vitor. 10-3600. IP 4900, desce agora para 3000 pés, ajuste na 019. 3019, IP 4900. Controle Salvador, uma boa noite, o Xanel 62. Muita informação, Delta, está passando 190 para 150, chegada Mari. 6258-050 na Mari. 10-050 na Mari. Informa que se for ajudar, tem condições de voar direto Duna ou Estado 6258. Chané 6258, inicialmente a proa de ITAP, em redução para 2509. Redutor de ITAP, reduzindo para 2509, Chané 6258. Rádio 34900. Prossiga. Está iniciando redução de velocidade. Devido ao tráfego na frente, está se aproximando aqui. Autorização no controle, mantém uma 305. Sim, está autorizada a redução para 1909, descida para 2000 pés, ajuste 1019. Segue tráfego 8 milhas, correção 1 Airbus 320. Sim, está redução. Salvador de 4, eu tive 539 aqui. Go ahead. Possibility heading direct to Aracaju. Mountain Factory, standby. Standby. Estabilizado, tá? 3152. Tá 3152, complete de aproximação, torre 118, decimal 95. 18. Torre Salvador, boa noite, tá? 3152, estabilizado, INS. 3152, reporte marcador externo, baixado travado. Vai reportar. Eu tenho ativo apenas um topo aqui, tá, pro 040, mas dentro de 3 milhas já retorna lá. Sim, autorizado desvio, agora redução para 229, vai seguir tráfego com prioridade para pouso, levando o transporte em fio. Afirmativo, reduzindo agora 2209, 6258. controle, o Oscar está com vida de incremental desvio à esquerda devido à formação pesada. Está autorizado desvio, informe quando possível na projeto. Possível, tornará o Oscar. Catango Vitor, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000, Oscar Catango Vitor. Para sequenciamento, mantenha a presente proa, aguarde vetor para o ILS. O limite dessa proa é o localizador. Ativo, mantenha a proa 045, limite é o localizador. Tá estabilizando o visual com campo 34900, complete aproximação, chame a torre em 1918-95. Exatamente. A proa do dono, Oscar Tanguiza. Gente, Oscar Tango Vitor, está autorizado o ILS, XR, pistão a zero, reporte quanto estabilizado. Pode parar, estabilizado, Vitor. Confirme. Trip 4900, estabilizado e visual com o campo. Depois para pouso, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixada travada. Voltará. Trip 5393, clear Aracaju position. Thank you, sir. Let's clear Aracaju position. 5393. Trip 5393, contact Recife Sentry, 126.85, back up 125.45. I am Recife 126.85 and back up 125.45. Correct. Aguardando o pista livre. Xanair 6258 para interceptar o curso do localizador, direita 060, descida autorizada até 4.000 pés. Descida autorizada, 4.000 pés, ajuste no 0, confirmando no 020. Pro 60. Pode ser 070 a proa para o 6258? 070 está autorizada em redução para 1909, o ajuste é 1019. Ajuste no 0, 19, comando direita para 0, 70, redução. Chanel 6258. Xanar 6258, desço para 2.000 pés. Reduzindo e descendo para 2.000 pés. Atualizado o lote, Oscar Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, torre 118, decimal 95. 95, agradeço, Codinho. Do direito, 121, decimal 1. 21, direitão, gratidão. Então, instalador, Papa Tango Oscar Tango Vitor, estabilizado no lote para cancelamento, prossegue para o 17. Faço cantando o Vitor, plano modificado aos 29, vou fazer uma base curta para 17, dúvida de sequenciamento na 10, ok? Afirmativo. Até aí, confio que está autorizada a base para o acesso do Vitor? Autorizado. Que é base curto para o Oscar Tango Vitor. Xanar 6212, boa noite, chegada Mari, desço para nível 050. 050 Mari, podemos encontrar na Projeduna? Autorizado, Projeduna. Muito obrigado. Tango Vitor, contato visual, tem livre pouso ao nosso site, vento de 30 graus com 8 nós, fica molhado. Ciente, autorizado a Oscar Tango Vitor, base curto para final, baixou e travou. Oi, Salvador, boa noite, Sané 6258, está estabilizado, IMS, 3 milhas para o marcador externo. Sané 6258, reporte marcador externo, baixado e travado. Está bastante travado já. Pode confirmar a condição da pista? Está molhada? Afirmativo, informe que está molhada. 258. Vamos curvar para 40, tá bom? Ou 40? Sim. Escutando o Vitor no solo aos 33, confirma o pátio 5. Estação na frequência livre, autorizado backtrack, Alfa Tango Vita. Na 6258, informo que estão olhada, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 7 nós. Livre pouso, está passando estreado, 6258, confirmando o vento? 130 com 7. E pista molhada, ciente o Janeiro 6258. Boa noite. Na 6258, no solo 36, livre direita, 121, decimal 1. Prano direita, solo operando 21, 1, janela 6258. Boa. Temos que manter essa proa aí por mais 20 milhas, já limitado pelo localizador, está autorizado? Autorizado, receptor localizador nessa proa, descida para 2 mil pés, o ajuste é o 9019, informe quanto estabilizando. Só confirma o ajuste, por gentileza. 9019. Ok, obrigado, até 2 mil. Gol 9172, boa noite, chega na mar e desça para nível de voo 050. 050, solicito o seu a 50 da rota. Autorizado, só informe a proa. Senta autorizado, desvio, informe ao DERM. 972, é uma via proa por aproximadamente 40 metros. Controle ciência. Salvador, boa noite. Boa noite, 68, próximo ponto canal do zero. Boa noite, 68, linda, cola pisca 10. 0,30 graus com 99. A linda colando zero, boa noite, 68. Adoro. Bom, 1972. Persiga. O que está voando nessa prova correndo aproximadamente 18 milhas, eu poderia após lá direto Duna? Autorizado. Descida para 2 mil pés ou ajuste na 099. Na 099, 72 mil, com 1972. São 2.868. Controle, 119.8. É. Salvador, 868. 1868, contato radar, decolagem, sou para nível 3, questão 230, na saída Pucaracaju. Autoriza Aracaju, na presente? Mantém a saída, guarde aí a autorização do centro de risco. Sim, será, senhora, 868. Salvador, emitido. Boa noite, voo 1170, transmissão 0, pronto, então 0. Voo 1170, a linha decola, transmissão no 0, vento no 30 graus, com 8 nós. A linha decola no 0, voo 1170. Chame Recife 1-2685, alterno 2545. 2685, 62-12, estabilizado em baixa casa. 62-12, muito boa noite. Continua a aproximação, aguardando a transmissão para pouso. Vamos no 1170, decolou os 48, controle 119.8. 19.8, obrigado, senhorita. 1170. Chanel 62-12, check train, livre pouso na 10, vento de 1-4 graus com 8 nós, pista molhada. Ok, autorizado, pouso no 06212. Salvador, Boa Azul, 4221, estou com a fonte de espera aberta, pronto. 4221, mantém a fonte de espera aberta. Estabilizado no ILS. 72, sim, chegou a transferência. 97. Azul 4221, após o Airbus da Oceaner, agora na curtíssima Lima, está em pista 10. Prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. E após a curtíssima Lima, tem a Azul 4221. 0, solicitação do centro Recife que mantém a sede até Jamo, após Jamo está autorizado Campina Grande. Afirmativa, até Jamo após Campina Grande, obrigado pela coordenação. Voo 970. Gol 1972, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 895, gol 972, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 972, a 2 milhas do ICE. Azul 4221, livre decolagem da 10, do vento de 1 a 40 graus, com 7 nós. Livre decolagem da 10, azul 4221. Gol 9272, 1972, continue a aproximação, aguardando pista livre. Embraer 190 da Azul, alinhando para decolagem, já autorizado. Ciente, gol 972, aguardo. Azul 4221, decolou 52, controle 119, decimal 8. Controle agora 198, 4221. Gol 972, check trem, livre pouso na 10, o vento é de 140 graus com 7 nós, pista molhada. Livre pouso no 0, gol 972. Sul 340, 340, Del, azul 4221. A gente pode voar da El 4221 da Azul? Cruzado Leda. Leda, 4221. Roma 098, muito boa noite, ali mantém a pistola 0. Voo 1172, nossa identificação chega da Mari, desce para nível 050. Autorizado. O azul 4221 vai voar para 240 por 10 milhas para evitar formação. Sim, 240 para desvio 4221. Gol 172, copiou o controle, autorizado ITAP. Para 98, sem livre decolagem da 10, 201 a 50 graus, com meia dúzia nossa. Três, oito, nove, um, no Bonk, 4.000 pés, 1-0, ao 9, na Juiz. Salvador 4221, não pode desvio, está autorizada para o de bridge. Pode desvio, vou abrir de 4221 azul. 3891, está autorizada para o de bom. Zero 098, decolou 56, controle 119, decimal 8. 098, na 098, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1098, Pucas e Paz. Gol 1098, contato radar na decolagem, vou parar nível 370, saída Pucas e Paz. 370, Pucas e Paz, 1098. Salvador autoriza Zipar pelo gol 1098. Aguarde. Autorizado para hoje, CIPAR, porém restrito ao nível de voo 350. CIPAR 350, 0098. Azul 4221, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325251, grato, bom trabalho. Graças. Azul 6908, essa identificação, chegada Mari, desce para nível 050, velocidade 2509. Identificou Mari 050 com 6908. Tá 3891, informa velocidade. 2709. Redução para 2509, número 2 para aproximação. Enviando redução para 2509, 3291. 1172, desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3019. Autorizado desvio, informe a proa e por quantas milhas? Proa de ITAP, proporcionalmente 22, na Nazaré. Proa de papel, na Nazaré. Afirmativo, desvio na proa de ITAP, aproximadamente 20 milhas. Recife, gol 1970. 1970 ainda na escuta do controle. Recife 2085. Bom, 1098, chame Recife 12685, alterna 12545. 2645, 1098, boa noite. Boa noite. Nova 72, 2000 pés, a descida autorizada e a NSX estama zero e aposto com a estabilidade. Afirmativo, para 2000, está autorizado, agora uma nada dentro do elétrico, 72. Caso 6908, inicialmente é o número 3 para aproximação, redução para 229. 2209, comandante 3690. Olhando o 6908, pode me assinar para o ITAP? Autorizado, para o ITAP, azul 6908. ITAP, reduzido, 6908. Azul, Salvador, azul, boa noite. Azul 4062, boa noite, chegada Mari, desço para nível 050, acende a identificação. Volta para 050, chega na Mari. Autorizado, beleza. Gol 1172 para interceptar o ILS, direita 070, reporte estabilizado. Afirmativo, 3070. 3891, desce para 2000 pés, ajuste na 099. Desce para 2000, 3891, Nita 9. Azul 6908, desça para 3000 pés, sem instruções, ajuste na 019. 3000, sem instruções, convida 9, 6908. Agora a redução para 1809, para o tráfego 8 milhas e meia, um Boeing 737-800 da Gol com 1080 de grande speed. Gente, iniciando a redução para 3891 para 1809. Minha 908, reduza para 2009. 2009, minha 908. Ele é, chegou 1172. Gol 1172, complete aproximação, chame a torre em 1018, decimal 95. 1895? 1018, decimal 95. 1895, gente. 3891, autorizado ILS Extreme, pista no zero, reposto estabilizado. Reposto estabilizado em ILS Extreme, 3891. 70 de 150 graus, 8 nós, 8 metro e meio, 19. Afirmativo, tá ciente, o gol no texto 2. Estabilizando a 3891. 3891, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 3895, boa noite. Boa noite. Azul 6908, desça para 2000 pés, permanece ajuste na 019, autorizado sinal IRS, pista na 0, reporte estabilizado. Informo que segue tráfego 9 milhas, agora é com 140 de ground speed na final ILS. A frente do tráfego deve para 2000 com 2019 e apesar da Free, azul 6908. Azul 4062, eu não tenho condições de apoiar etapa. Azul 4062, se tiver condições, está autorizado para o Edituna com descida até 2000 pés. O ajuste na 09. Edituna até 2000. Azul 4062, capitão. Estou travado. Então 389, muito boa noite. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. 389, ó. Zona 172, no solo, zona 2, livre à direita, 121, decimal 1. Direita, 21, no voo, 3891, no vento de 150 graus com 99, cheque trem, pista molhada, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3891, baixada travada. Ajuste para o azul 4062. QNH 1019. 1019, baixando para 2000, a projetora. Estabilizado, fui, aliás, azul 6908. Azul 6908, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 195. 2569-08. Azul 4062, está autorizado final ILS, XI, pistão 90, reporte quanto estabilizado. Está autorizado final ILS, quanto estabilizado. Azul 4062. Você confirma a frequência da torre para 6908? 1895. 2559, obrigado. Salvador, muito boa, azul 6908, final de 6.5 milhas. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a pista livre, azul. Número 2 aguardando, 6908. Zona 1, no solo, zona 5, livre direita, 1-2, zona decimal 1. Direita, 6908, livre pouso na 10, venta de 140 graus com 7 nós. Livre pouso na 0, azul 6908.